Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? Amor sem limites, hora zero, ritual de desmental infernal, tentar gatilux, soripatina, revidinhas na brasa, teatro de mistério, rádio à tarde, suplemento musical, playlist, R.E.M., pop hits, banana magrícola, antena news, história de geografia, depois alguma coisa e tal, e depois chega o XPTO, e o que tudo coisa, e o Badanais. Desde a semana passada, passado sábado, dia 7 de janeiro, que até este sábado, dia 14, que Oscar Guim e Carlos Bonaparte não deixaram de dizer a programação da Rádio Antena Web. Na semana passada ficaram-se pelo domingo à noite, hoje começaram também pelo domingo à noite, agora já deve ir bem na terça-feira à tarde, nem sei quando vai. Daqui a pouco pode ser que chegue até ao domingo seguinte, portanto hora zero já é meia-noite, não sei de que dia, quarta-feira, terça-feira às 2 da manhã, portanto daqui a pouco chega ao domingo, pode ser que ele se calme. Ah, bom dia, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Escolhas Tu, Escolho Eu. Devem estar a perguntar, mas será que eu estive aqui hoje a semana toda? Sim, é verdade. Estive aqui hoje a semana toda, revisando a programação. Por isso é que eu aceito também, Decor. E também devem perguntar porque é que eu estou a falar assim, tipo, a Rússia. Ah, eu explico porquê. Este é um frio do caraças. E portanto parece que estou na Rússia. Ah, e só na Rússia é que há frio. Não, mas especialmente este ano está muito frio. Até me admira como é que ainda tem tido problemas. Há um ano estávamos aqui e estávamos pior, mas está bem. Ah, estávamos. Estávamos. Ah, já deixava falar a Rússia. Estava a pensar como é que nós estávamos. Não te lembras que até comentámos isso? Ai, que nunca teve tão frio. E tu friinho? Estão frio. Estamos aqui a tremer. E hoje não. Pois até se quiser até mesmo abrir as janelas todas. Pois, sim, deixa já. Ah, toma agora, continua a falar. Sabes que isto daí o dedo começa a pesar? Ah, está bem. É verdade. Daí o dedo começa a pesar. Eu até gostava de abrir a janela, mas... está muito frio. Quem é que tu abres sempre a janela? Para o quarto respira. Mas já está sempre a janela aberta, porque é que... Pois, de alguma forma sim, não é? Está a respirar o dedo. Tu de noite dormes e deixas a janela do teu quarto aberta? Não, de noite é que respira, sou eu. É que respiras tu. Tu és mais plantas. Exatamente. Exatamente. Está bem. Bem, vai lá o teu resumo da semana em russo para ficares com o teu contente. Em russo. Amor, resumo da semana resume-se simplesmente a 2 palavras. Ou melhor. É o melhor, já foram, já disseste 2 palavras. Fala da tua primeira escolha. Resume-se a mais palavras. Deixa cá ver. Precisa lhe o povo, se tu tivesse para coina. Exatamente. Pronto. Foi o que eu disse. Está resumado o meu semana. Dá. Então vamos lá à música, da Mariana. Yeah. O problema é que eu não sei o que é que eu fiz a semana. O que é que eu fiz antes? Ah, por isso é que estás aí a desenvolver, a desenvolver. Não te lembras de nada. Sabes que é porque foi daquelas semanas. É assim, teve uma coisa muito boa, que escorreu-se, atrasou-se, manteve-se em ordem, não sei o quê. Quer dizer, ou seja, nunca houve, foi uma semana bastante pacífica. Eu recordo-me ter escrito um e-mail na segunda-feira, a dizer que foi um dos dias mais tranquilos, da rádio onde não é. Sim, e depois tipo, contigo na terça, ai que este dia, ai que não sei o quê, ai que não sei o quê, ai que está tudo mal. Por causa de, lá do top 40 da China. Da China. Do Iraque. Ai, ai. Mas cá está. Mas depois disso resolvido, correu lá ainda a mim. Está bem, está. Pronto. Ah, bem. Próximo é tu, vai ser o top 50 da Sérvia. Está bem, está. Ora bem. Não estou nem cá. Vai ser mesmo, não sei quando. Lá para 2015. Mete assim. Lá número 1 Novak Djokovic. Sim. E número 2, Ana Ivanovic. Quando se fala em Sérvia de esporte, é ténis e pouco mais. E no basquete também tem jeitados. Não, há música fixe da Sérvia. E no voleibol? Hã? Há música fixe da Sérvia. Então cantar aí uma. Eu canto a cantar específico. Então não sabes, mas não há música fixe da Sérvia. Não, não sabes, olha, não há. Não, se não sabes, olha, é que não há. Não, não sei cantar, mas há um cantor muito, muito bom. Quer dizer, eu acho que ele já não canta, acho que ele nem sequer é vivo. É um bocado difícil cantar, se bem morto. Que é o Tomas Dravkovic. Ah, é irmão do Ivanovic. Eu acho que os sérvios acabam todos em itch, quase todo. E os bósnios também. Da Jugoslávia, certas zonas é tudo itch. É tudo itch. É. Por isso é que eles é mais estilo. Arroio Portes! E o Ado Tambits! Pois. Na Bulgária eram os novos. Quando jogava cá o Jordanov e o Balakov. Eu sei. Meu pai era, passa o 9, passa o 10, passa o 11. Não, isso tem a ver com os horários de trabalho. É isso, é trabalho de 9 horas. A que horas é que sais? Às 9. E na Sérvia, e na Bósnia? A que horas é que sai? Às Itch? Que hora é essa? É uma hora dele. Não, tá bem. Exatamente. Itch é 8 em Sérvia. Lá, lá, lá. Fala da Mariana. Marianne Faithfull. Come away. Faithfull não é nome de uma música da Rihanna. Não é Unfaithful. O que é que eu disse? É. Coisa. Come away. Agora que eu me lembrei. Target Deluxe, Hora Zero, Rapidinhas de Brasil. Que eu fiz pausa na terça-feira às 11 da manhã, portanto. Até ao fim do programa, ainda disse até ao domingo seguinte. Se não correr, se não apetecer, não digo. Para agora. Mas eu mando. Ou se não apetecer, começa a dizer verdades que libertam. O que é o meio-dia? Ah, Giração, não posso dizer que é tentar porque a tentar já acabou, mas é tarde latias, ou Giração, está aqui para o Brasil. E o que é que está para 80? Hã? O que é que tu disseste? Não posso dizer que é a Tieta porque já acabou. Ai, a Tieta do Agreste. A Tieta vai te amar. Target Brasil, Experiência de Deus, Uma Casa Portuguesa. Ah. Olha lá, então, coisa. Marianne Faithfull. Bem, eu conheci esta intérprete há pouco tempo, mas foi mesmo por mero acaso. Foi ontem, não foi? Não, já foi há um tempo isto. Foi para aí, um dia antes de mandar a lista das músicas. Já foi para aí há um mês. Já foi no ano passado. Foi. Depois foi. Foi. E então eu pensei, porque eu vi aqui, acho que eu gosto, há uma coisa que eu gosto sempre de me manter. Há uma coisa que eu também gostei muito de porque é assim, eu lembro de uma vez que disse aos ouvintes da Rádio Internet, isto ainda no resumo, outro atrás, e eu disse num certo dia que a partir de agora as coisas teriam um rumo diferente. E a partir daí passaste a estar de trás. E a mandar as coisas para a frente. É verdade. Não, a verdade é que tem ido, não é? Se tu fores qualquer pessoa que vá hoje à página, percebe que há uma outra situação ainda por corrigir, mas a regra geral está tudo em ordem. E, aliás, não é só de hoje ter-se mantido assim. A outra é que tem sido muito mais fácil o manuseamento do arquivo, quer musical, quer de programação. E isso permite que, enfim, que se procurem por outros nomes, que se busquem outros artistas e que se procure dar também algum ênfase, né, a esses artistas. Então, há dias deparei-me aqui com a Marianne Faithfull. E uma das músicas que eu ouvi foi logo do primeiro disco dela, se não estou em erro, que era de 1963, acho eu, que era... Bom, agora não sei como é que se chama o disco, mas esta é uma das músicas desse disco. E a música chama-se precisamente Come Away. Come away, come away, come away. Esta música faz-me lembrar uma coisa que eu sempre defendi. Que até prova em contrário. Todos somos artistas, independentemente da língua em que cantem, da época em que cantaram, da música que cantam. Sabes que eu não digamos que eu não percebo nada de inglês. Portanto, a Marianne Faithfull canta em inglês, mas eu não percebo nada daquilo que ela diz. Mas a verdade é esta: a melodia que ela canta transmite-me uma certa paz, transmite-me muita paz, transmite-me aquele dia frio de manhã, mas um dia ainda assim agradável, tipo dia de escola. Ah, eu adorava ir para a escola. Eu estava a ir para a escola. Então, décimo segundo, que era quando eu tinha consciência disso, eu durava muito mais ir para a escola, inclusive. Até podiam estar 5 graus ou até menos que eu durava sair e ir para a escola. E então... ou seja, faz lembrar precisamente isso. É engraçado porque faz lembrar precisamente o ir para a escola, ou aprender. Mesmo que só tenha conhecido há dias, assim, em termos de memórias, esta música não é nada que eu possa associar diretamente a esta música, porque eu conheço há muito pouco tempo. Mas a verdade é que ela me transporta para uma série de lugares, uma série de recordações. E ao mesmo tempo me dá essa calma. E faz-me mais uma vez perceber de que estava certo. Que qualquer artista pode ser sempre um artista, muito desconhecido que seja. Marianne Faithfull não é nada conhecida aqui em Portugal. Se eu virar para alguém e dizer, olha, vamos ouvir um disco da Marianne Faithfull, só fica todo, enfim, estranho, não é? Porque não é, nunca soube o nome destes. Olha, se calhar muitos pensaram aquilo que tu pensaste e aquilo que também pensei. Olha que giro, Faithfull, isso não é Ariana? Não, é muito, se for juventude, perguntam, é prima do Miquel Carreira? Ah, então é bom! Pronto, e... não sei, assim... faz, e depois é assim, a melodia de facto é uma melodia simples, né? Uma melodia simples, com uma parte instrumental simples. Ela tem uma voz... limpa, não tem cá computadores, nem a pressão do tenho que vender. É que moda vida. Exatamente. Nem a pressão do tenho que fazer bonito. Não, ela mesmo a cantar só, a cantar com alma. Não sei, isso... gosto especialmente. Gosto! E pronto, e foi por isso que eu escolhi esta música. Por essa simpatia que me transmite. Assim, acho que é a descrição mais correta. Para essa simpatia que me transmite. Pronto, só uma coisa que essa música não faz, que eu tenho muita pena, é tirar este frio que toma chatice, que é uma coisa. Mas pronto, mas tirando isso, é uma música bonita, uma música, cá está, como digo, que me transporta a esses momentos e que me transporta ao meu imaginário, que é uma coisa que eu gosto muito que outras músicas o fazem. Se querias transportar para um imaginário longe do frio, trazias o Jerry muito bem, tudo quanto convém para a praia levar. E para ir para a praia com este frio é uma chatice. Eu hoje estou assim, é tudo uma chatice hoje. Oh, tu é que é de uma chatice. Chega para lá. Olha, o Porto joga hoje. E o Benfica também. Por e um... o Rio Ave também, Bela. Por exemplo, se o Porto ganhar, é uma chatice. Por acaso é, quando ao Rio Ave não comem muito. Ah, pois ainda pior. Ainda pior. Ainda pior. Ainda pior. Mas vamos embora. Mariana, aí ela acha bem. Ah, pois. Pode ser os cães que está para uma festinha. Esse gajo anda lá, caralho. Ah, obrigadinha. Mariana Faithfull. Mariana Faithfull. De 1965, esta música que eu tive a ver. É isso, 65, é isso. O tema. Ai, tu ouviste as músicas? Eu ouvi. Uau, sim, senhor. Quer dizer, a segunda não, porque não encontrei na internet, nem a tenho. Ah, está bem. Vais-me mostrar. Está bem. Então vamos ouvir. Vamos ouvir então este tema. Está carga no nome, estou bom, isto não é falta. É verdade. Marian Faithfull. Se for nas costas, já é falta. Marian Faithfull. Se for nas costas, já é falta. Come away. Ai não, é também. Marian Faithfull. Ah, então acho que disseste. Se não for nas costas, come já away. É falta. Marian Faithfull com come quê? Come away. Away ou my way? My way. É a mesma coisa. Eu não sei como é, estou a perguntar. Não, eu acho que é come away. É isso, come my way, é isso. Pois. Come my way, de 1900. Olha a Madonna. Bem, vamos embora. Come my way. Vamos embora, pá. Vamos embora então. 1965. Vamos embora, pá. Vamos embora. The wild mountain thyme that grows around my door has grown there for 2 score years or more. And I've grown weary waiting for love to say, come my way, come my way. The brook that sings and twinkles in the sun has danced these mossy banks since time begun. But oh, how weary and how long the day. Will he say, come my way? Mm-hmm. lovers all around. I wish you joy, happiness to every girl and boy. But sometimes spare a thought of me and say, love, come who way, come my way. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. Sabes que na semana passada, ou há duas, não, já foi, eu já agora bem com uma ou duas coisas com duas semanas atrás. Ou seja, já desde o ano passado, devia ter dito. Quando falámos da retrospectiva do ano, não sei o quê, depois falei para 2012 e não perguntei quais eram as tuas prioridades para este ano, pá! As minhas prioridades para este ano? Também não sabes. Eu cheguei à rádio, naturalmente, não é? E a rádio, pessoalmente. Pronto, exatamente. Bom, a minha, eu gostava de estar finalmente ir a Londres. Isto porque 2012, os Jogos Olímpicos de 2012 vão se realizar na capital de Inglaterra. Do Reino Unido. E quero ver se... Ou não é? E de Inglaterra também é. É a capital de Inglaterra, Reino Unido. Mas a Escócia tem capital. Sabes que a Escócia quer ser independente? Quer sair do Reino Unido. Londres, capital da Inglaterra, com os Jogos Olímpicos, e eu tenho, pelo menos tenho lá no mínimo duas pessoas que me poderão ajudar no acolhimento. Depois o resto falta saber se vou aos Jogos, ao estádio, ou coisa. Sabes que esta semana, dá duas semanas, portanto logo no primeiro dia do ano, tu não ouviste, senão rias-te lá com uma coisa que era ser feita por ti. Há um largo no Puerto, ali à beira da Rua da Almada, onde a gente vai com as galerinas. Sim. À noite, estás a ver? Estou a ver. Quando saímos das galerias de Paris e do Piolho, yeah, e depois vamos para aquelas bandas curtir umas cenas. Já, yeah, estou a ver, estou a ver. Ali mais à frente, um cote, não é um cote que diz? Como é que se diz? Como é que a juventude diz? Dá-me um bocado. Um coche. Isso. Mais à frente, um coche, um quito, estás a ver? Há lá um largo, já não me lembro o nome. Tem um nome francês, é um nome esquisito. E meteram lá uma placa, algo inteligente, meteram lá uma placa das antigas, com as azulejo antiga portuguesa, azul e branco e tal, Largo Engenheiro José Sócrates. Depois, riscaram o ENG de engenheiro, ou seja, a placa já está meio assim, Largo Engenheiro com um traço por cima, a dizer que não é engenheiro, José Sócrates, e depois nas placas das ruas tem sempre a explicação de quem foi a pessoa, quando é nome de pessoa. E em mais tem Aldrabão, mentiroso, não sei o quê, e o pior primeiro-ministro que houve em Portugal. E pronto, olha, o Carlos andou a fazer das suas no Puerto. Andou no Puerto. Não, que ele tem um sério candidato. Hein? Ele tem um sério candidato. Aliás, é um sério concorrente. Ah, talvez se tenha um sério. Quem? O Pedro Escolhinho. Ah, e agora já também. Bem, lá já me disse que a culpa é toda de Sócrates. Daqui a uns tempos vais melhorando. A culpa não é toda de Sócrates. Ora bem. Ontem à noite. Sim. Ontem o Chute e Pontapés devem ter feito anos. Não sei se foi 33 ou o quê. Porque na RTP1 deu um concerto de 11 e na 2 o palco foi dedicado ao Tim. Tim e amigos, portanto, houve qualquer coisa ali que coisa. Percebeste? No ano passado houve um filme deles, no ano passado. Pegando no meu resumo. No ano passado? O Tintim, não foi? Tintim. Desta vez, no dia de Natal, não sei se te lembras que no ano passado contei-te, até acho que contei. No dia de Natal, à noite, a minha noite do dia de Natal foi a ver a MTV um concerto do Gil Linda do género Storyteller. Lembras? Ah, o Tapete isso? Vermelho, sim. Exatamente, Tapete Vermelho. Eu também vi. Não foi no Natal, foi no Ano Novo. Não, foi no dia de Natal. Eu vi no dia de Natal, só se deu no Ano Novo outra vez. Ah, eu vi no Ano Novo. Mas foi no dia de Natal que eu vi à noite. Este ano não houve o Tapete Vermelho. Opa, opa, mas que é isso? Vamos lá para lá. Depois. Hã? Depois. Ah, disseste uma coisa mal ontem. Vamos lá. É. Ah, lá, vamos lá. Eu tenho que sempre mandar ver. Mandar. Além do nome da peça que o Carlos... Pois. É a Missa do Galo. Está em cena. Matosinhos, o Carlos T, um dos autores dessa peça musicada, se podíamos dizer assim. Concedeu entrevista publicada ontem na Antena Web, sexta-feira 13. Correu-te bem, sexta-feira 13? Por acaso, correu. Não tiveste assim as anas, não partiste a cabeça, não rachaste o nariz? Não. Não, por acaso. Pronto. Eu pela primeira vez no meu emprego fiquei sem internet durante a tarde, o que é muito bom. E sem telefone. É sexta-feira 13. Para quem trabalha na internet é fixe. Bem, pois. Eu sei o stress que é. Quem é que? Eu não tive stress nenhum. Não havia, não havia. Fui para o computador do outro. Bem. O que é que estava a dizer? Ou seja, quando eu a trabalhar? Durante 3 quartos de hora não, mas depois continuei. Pois isso é fixe. Voltei. Sempre dá para jogar um bocadinho de paciência e o caraças. Não tenho dessas coisas no meu computador. Não são Windows, são outros. Ah, vocês utilizam tipo... Não são Microsoft. Vocês utilizam, sei lá, o Journalist 3.0, não é? É, nós estamos muito à frente. É, com computadores de 1915. O que eu ia dizer? Já não sei. Missa do Gão, Carlos T. Entrevista publicada ontem. O que tu disseste mal. 2011 foi marcado porque duas músicas em Portugal. Barba que sou aí. E Busy For Me é de agosto de 2010. Agosto. Não é de setembro, não é dezembro nem novembro. É agosto. E foi o sucesso maior foi em 2010. Foi em 2011. És burro. Olha, eu ouvi essa música mais em 2011 do que em 2010. Agosto de 2010. E o que eu tinha a dizer? Sim. Ouve-se mal. Cara. Tenho muita mais alto. Eu gosto dessa parte. E esta música a partir de agora faz-me sempre lembrar o dia em que eu fui ver os buracas do sistema com o Liceu, porque a música que estava a dar quando eu entrei era esta. Um homem que estava a fazer entretenimento antes. Entendeste? Isso faz aí o ritmo enquanto eu falo. Ontem, o Carlos T, Missa do Gão, está em cena hoje às 9h30, amanhã às 4 da tarde, no Cine Teatro Constantino Neri. E... Cine Teatro. Cine Teatro. Com esta história toda já não sei o que é que eu quero. É agora? O quê? Eles tiram. Pensa achar que não tem na web. São pouco democratas. Sim, continua. Estava a tentar lembrar o que é que eu estava a dizer. Duas coisas que eu disse mal. Foi quando tu começaste a conversa. Não, já disse. Ontem... Carlos T. Já agora, se ouvirem os cortes do Escuro Eu, não. Mas se não ficar, se não ouvirem até ao fim, ainda vão a tempo de assistir ao espetáculo. Que os cortes do Escuro Eu têm 4 horas? Caminho aprovado. mais fazer o comer, arrumar a cozinha, quer dizer, é uma chatice, não é? Pois. A não ser que façam como eu. É. Não comem. Assim já não arrumou a cozinha, nem tem que chatear. Sem casa, sem casa, mas cheio. Já agora, se por acaso alguém for ao teatro, passo por aqui lá. Pois, está bem. Especialmente se for uma jovem entre os 18 e os 27 anos, por exemplo. Pois, está. Que tenham entre 1 metro e 1,99 m. Pois, está bem. 1 metro e 1,99 m. 1 metro e 2. Ora bem. No domingo à noite. Tem uma coisa para contar. Ui. Na 1, na 2 e na 3, na RTP1, na RTP2 e na Sociedade de Informação e Comunicação. Tem que dizer tudo direito. Na Rádio e Televisão em Portuguesa, canal 1. Na Rádio. Não é portuguesa agora, outra vez. Na Rádio e Televisão de Portugal, canal 1. Na Rádio e Televisão de Portugal, canal 2. E na Sociedade de Informação e Comunicação, ou seja, para a gente, na 1, na 2 e na SIC, ou na 1, na 2 e na 3, estava a dar 3 filmes ao mesmo tempo, no domingo à noite. Que bonito. Calma. Não cheguei ao ponto essencial, que bonito o quê? Pronto. Nenhum deles era americano. Nem inglês. Hã? Que categoria? Então, nunca tinha apanhado. O de 1 era português. O de 2 era alemão. Não, o de 1 era alemão. Pronto, o GRTP 1 era português, eu estou alemão e o da SIC francês. Não, o de 2 francês e o da SIC. Pai, já estou confuso. Espera, o de 1 era alemão, o de 2 era francês e o da SIC era português. Já vistes? Mas sabes que eu acho que eles deviam mudar o nome da estação da Unida 2? Porquê? Deviam passar para RTG. Rádio e Televisão de quê? Rádio e Televisão Governamental. Oh. E a culpa é de chocos. Foi essa que nos deixou. Embora é este que está a cultivar, mas é a herança que nos deixou. Exatamente. Houve alguém que disse esta semana que nós já não vivíamos em democracia. A Ferreira Leite, nos seus tempos, disse que se fosse preciso acabava a democracia durante 6 meses. Portanto, acho que vamos a caminhar para lá. Não, para todos os efeitos, já que já... Eu acho que sim. Eu, já acabei. Esta semana marcou também o regresso do European Top 20. É verdade. Na terça-feira no canal 2, Michael Jackson e... Onde é que foi? Na Antena Bessa, o que é que eu disse? Pois. Na Antena Bessa, o European Top 20. That's a manna if you're alright. E pronto, e passa à frente. O que eu estou a dizer é que, de seguida, vamos escutar uma melodia que me reporta a acontecimentos recentes na minha vida. Vamos escutar o In Excelsis Deo. Não sei se tem glória antes ou não. Não. Eu acho que tem, mas está bem. Se bem que há, há coisas diferentes aqui. Acho que eu que são diferentes. O Glória In Excelsis Deo é uma obra de Vivaldi que não encaixa nisto que vamos ouvir. Por isso não sei se são coisas diferentes, ou então se o que vamos ouvir é só um excerto dessa obra do Vivaldi que eu não consegui encontrar. Mas! Alma! Eu tenho as obras do Baldi todas e a gente vê. Vivaldi! Pronto! Tu viste o Baldi, mas eu não vi o Baldi. Pois, e... Por isso é que eu caí, olha, fiquei assim, meio coisa da cabeça. Não vi o Baldi, espetei-me contra o Baldi e caí. Acontecimentos que começaram há cerca de um mês e que tiveram um novo capítulo. Novo, quer dizer, mais um capítulo, precisamente ontem, sexta-feira 13. Há cerca de um mês. Ai, não, isso. Sim. Vamos andar, vamos andar, vamos andar à porrada. Ah, quase. Há cerca de um mês, duas semanas antes do Natal, estava eu a ensaiar com uma colega minha, colega, amiga de trabalho, a ensaiar músicas de Natal para nós tocar, eu tocar e ela cantar no nosso jantarzinho e convívio de Natal que tivemos lá. Uma semana e meia antes da noite de Natal, que em minha casa é no dia 13 de novembro. Onde é que eu vou buscar essa data? Sim, porque, não, porque é quase Natal. É. Para ti é. Estávamos a ensaiar e foi uma terça-feira. E eu lembro que no final das músicas, aquilo era um medley de músicas sempre seguidas, e no final das músicas ela até comentou comigo um. Pode ser que faças sozinho na quinta-feira, que era dois dias seguidos. Pode ser que faças sozinho, como eu sou o que está muito mal, não sei o quê. Precisamente na quinta-feira o sogro faleceu, ela não foi e fiquei eu a tocar e a cantar sozinho. Depois, estive eu no funeral, estive na missa do sétimo dia, estabeleci contacto mais próximo com ela. Quer dizer, já vinha estabelecendo, mas aqui é um... Há sempre aquela história de as coisas mais... coisas mais trazem sempre coisas boas. Sim, ou com exato. Coisas... Uma é frase, pá, diz lá como sou. Não sei qual é que é a frase. Mas tens que saber. No fundo é isso. As coisas mais, no fundo, também têm o saldo bom. É isso. Não era isso, mas sabe. E... Mas é parecido, pronto, é por aí. E já foi... Mesmo a missa do sétimo dia foi na semana de Natal, mas praticamente uma semana antes. Desde esse dia nunca mais voltei a estar com ela. Tipo, umas semanas sem estar lá. Ontem voltei ao local de trabalho. Ela já não está. Já saiu da empresa. Como é? E tratas de contato dela? Tenho, e não tenho falado com ela ao telefone. E acho que na segunda vou estar com ela ao almoço. Mas, quer dizer, quando as pessoas... Isto fez-me reportar há outros tempos em que, ainda antes de eu ser da tua turma, o ano mais triste da minha vida. Os dois anos mais tristes da minha vida. Em que fui da turma do Oscar, caralhinho. Mas antes de ser da tua turma, precisamente no final do nono ano, portanto isto em 1940, não foi? Bem... Eu já falei disto aqui. No mesmo período, um primo meu deixou o grupo onde nós estávamos e uma amiga minha deixou a escola onde nós estávamos, em que tu estavas também. E nessa altura que eu me apercebi que era ele, que era ela, tinha importância para mim. E é aquela história, quando a pessoa está mais próxima, pumba, vai-se e depois sente-se. Percebeste? Eu falo, eu esclareço muito bem as pessoas. É impossível. Eu também já passei pelo mesmo. Muitas vezes. Mas aqui não foi o caso de... Ah, só depois de partir é que me apercebi. Aqui não. Aqui foi já muito antes. Já tinha percebido. Estava ali uma pessoa em condições. Gostava muito dela e tal. E agora... Vamos deixar de estar... No meu caso, foi isso também. Foi pessoas que eu... Aliás, no meu caso foi tudo. Houve pessoas, por exemplo, que eu apercebi que tinham importância na minha vida. Foi quando as perdi, digamos assim. E porque no meu caso não foi no meu caso perdidas, basta o facto de serem muito longe daqui para as ter perdido, não é? Elas têm mais que fazer do que ir à internet e mais. E depois, pronto, outras pessoas eu já sabia que eram importantes, mas quando comecei a aproximar mais, finalmente foi verdade. Bum, bum, bum, bum. E até de uma forma que tive pouco explicável, mas sim. Ontem foi um dia, uma sexta-feira 13, além de ter ficado sem internet. Foi estranho porque eu voltei à empresa e onde nós éramos 20 e tal, agora estamos 5, 4. E no sítio onde eu estou mesmo, só estou eu e um do outro lado da sala. Ou seja, no meu canto, que era eu, mais 3 à minha volta, mais 2 atrás de mim, uma delas à beira-me plantada, já não está ninguém. Fiquei eu. É estranho. Voltar lá e agora... Onde estavas habituado... Tu não, mas os ouvintes que vejam. Onde estão habituados a ver à frente ou na diagonal ou ao lado carteiras com o computador ou com, e com a pessoa lá, agora está vazio. Percebestes? Não, mas isso é esquisito. É um incentivo ao trabalho, é. É tudo, mas isto, o mal é geral, o mal é geral. Olha, ontem falei com a tua amiga, a ver a minha apontada. Sim. E pronto. Vamos à música que é Injeção. Cisdel, que foi de medley que nós íamos apresentar, foi a única que ficou de fora. Precisamente por causa do tom, depois não encaixava. Acho que não encaixava com o resto da música. E essa tal minha amiga optou, deixámos fora, deixámos fora. Pronto, deixámos fora na altura, mas agora vamos escutar. Não estamos no Natal, mas não interessa. Isto é uma introdução algo esquisita, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou introduzir... Não, mano. Ah, é. Não. Houve uma vez que introduzi uma música que sabia o cantor, mas não sabia o título. E não estás tu na altura. Senti muitas vezes apagar-te da memória, agora que estás longe de mim, eu tento olhar em frente. Primos óculos, pá. Não. Mas entendi que senti, não há motivos. Já não sei que nome é que te deixo. Não há motivos. Acho que foi isso. Não há motivos. Foi isso que não há motivos. Na altura não sabíamos o nome da música. Agora eu sei o nome da música, não sei o nome do grupo. Sei que é um grupo coral da Holanda. Sim, vou imitar Carlos Bonaparte e trazer músicas lá da Rádio Rins Rins. Cantada assim numa língua que eu não só percebo a parte do Inexcelsis Day, o resto é Reis Hansen's Names. Mas vamos até a Holanda ouvir uma versão deste Glory. Tem muito a ver com o alemão também, sabe? O holandês tem a ver com o alemão, mas não é alemão. Tu ouves holandês ou bom alemão, não percebes o que achas com o holandês isto. Vamos ouvir uma versão assim um bocado mais aligerada, mas quando eu ouvi a tua melodia da Marianne Unfaithful e da Rihanna Umbrella, fez... O ritmo e a coisa bonita, calma, suave, fez-me lembrar este... Canto bem, canto. Vamos ouvir então um grupo coral de Rainhos Vindos Rolls da Holanda. O que é que nós vamos ouvir depois... Aliás, o que é que vai acontecer depois de ouvirmos esta música? Vais-te a falar. Exatamente. Porquê? Exatamente. Já ia meter água. Não, não é nada. Era mesmo para ver se soubesse quem respondia. Pois, é por causa disso. Não, é sério. É, claro. Ó, sim. Não, ele está aqui com uma tesoura apontada na minha cabeça para dizer disco, sim. Ei. Vamos escutar lá o grupo coral lá da Rádio Sintes Nantes com um Index Celsius de O. Pode ser, né? Pode ser. Fala em baixo, pá. Quem são eles? Red Hot Chili Peppers? Pois são. Pois são. A voz do Anthony Kiedis. Até amanhã. Oh. be the day that they're gonna throw it back to you. Ooh. By now you should have somehow realized what you gotta do. Mas eu acompanho para fora. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, terceira música, não te mostrei, A gente estava agora enquanto escuto no programa, não é? Exatamente. Ora, vamos ouvir uma música chamada Ouvir. Olha, lembro-me que agora ouvi na rádio, já continuas. O jornalista da Antena 1 falava Juventude, Cultura. Eu olha, nas alturas. Na altura, o Carlos Bernstein. Não é mim. E então? Se é quando eu estava. Vamos lá ao sonar. Vamos lá ao sonar então. A música é engraçado porque esta música. Olha, posso falar em nomes de compartilhadores de músicas? Tu fazes o que te apetecer a que horas quiseres. Ah, é? Está bem. Então vou falar isso. Faz conta que estás em frente ao teu computador, diz o que quiseres. Em frente ao teu microfone, faz conta. Exatamente. Então é assim, esta música reporta-me a uma altura muito específica. Ou melhor, assim, a uma e várias circunstâncias. Primeiro reporta-me aos meus tempos de faculdade. Uau! É verdade. Não, sabes porquê? Tu vais escolher uma música que te faz lembrar os tempos da faculdade. Bem, já escolhi assim, uma mistura cartão e outros. Sim, olha, faz lembrar uma coisa muito... Assim, qual é que quando ouço esta música... Olha, está-me uma a passar na rua entre os 8 e 27 anos, tendo 1,99m. É? Deixa eu chamar. Chama. Oh, boa! Ai, não. Mas está bem, está mesmo. Ai, não é? Ó, Flávio. Ele chama Flávio. Foi-se embora. Sim. Ela é irónica. Já viste ninguém se eu fosse real. Oh, boa! Ela olhasse e visse que eu não vi. Até pé nenhum, boca de bom. Mas é que a coisa. Então, isto reporta uma altura muito específica. Primeiro, a altura em que. O que é que foi? Imagina, numa rua, cinco ceguinhos à janela, e o que estava a passar era um trolha. Ouviam passos. Ah, bem. Uma vez estava na paragem, vinha da praia, não vai falar, vinha da praia, pois é a televisão, vinha da praia e estavam, estavam, pai, olha a Britney, não é nada. Por acaso é Shakira. É por e sim. O som que tu ouviste ainda era o fim do Wonderwall. Louca, louca, louca! Ai, seu mãe. Pronto, e então, eu vinha da praia, estava o pai, três rapazes na paragem, e virou uma rapariga. Oh, Catarina! Oh, não sei quantas! Oh, Sofia! E ela olhou, eu disse: olha, Sofia! Olha, Sofia! Ei, oh, Sofia, anda cá! Olha, não sejas assim, oh, Sofia, anda cá! What the night, vamos lá! Mas diziam então o quê? Que esta música. Já sei o que é que ia contar, sim. Conta. Não, tu vais esquecer o que vais dizer. Não vou nada. Quinta-feira à noite fui a um restaurante com os meus pais pela primeira vez. Um restaurante que abriu há 2 ou 3 meses. E então, aqui um para já a comida está muito boa, a carne quase crua e tal, uma categoria. E eles têm uma coisa, é que para um restaurante novo está... Quer dizer, aquilo foi muito mal pensado, mal estruturado. No sítio onde estás a comer, na maioria das mesas, Não, quer dizer, tu não vês mesmo, mas as outras pessoas, a maioria, não vê o empregado. Porque tem lá uma coisa no meio, com vinhos e tal, e é opaca, não se vê para o outro lado, e os empregados estão do outro lado. A não ser que o empregado esteja ali fascina, à beira do prefeito porteiro, à beira da porta. Estás a perceber? Os empregados nem veem quando é que os clientes estão a chamar, e os clientes também não veem os empregados. Está muito bem feito isso. Ah, bom. Houve lá uma altura que até o meu pai teve que se mandar para ir pedir uma coisa, sabe, que mais tínhamos ali. E o senhor cá à minha frente estava mesmo na direção do ar-condicionado e queria que desligassem aquilo, e ele faz-te chamar, está bem, adianta muito. Não, isto aqui está muito bem pensado. Não sei. Chegou ao fim, ele deixou lá um papel, nunca tinha visto aquilo. Mas foi isto agora, é moda, eu é que sou antiquado, sabes? Sim, exato. Deixam, na altura a pagar, deixam um papel para escrevermos o nome e o e-mail para o restaurante mandar novidades aos clientes pela internet. Estás a perceber? Uau! E eu gostei tanto daquilo, ah, então está bem. Nome, Armelino Vasconcelos, mail, toca a campainha, @gmail.com. Deixa o papel mesmo embora, está certo? Ah, continua a falar. Fantástico. Dizem que esta música, mas que não me esqueço, que me reporta a um tempo, ou seja, ao tempo da faculdade, não é? E uma situação muito específica. Estou eu numa sala de laboratório, de computadores, que é uma sala gigante só com computadores, não é? E claro, com mesas. E então, o que é? Eu sou o aluno que está à parte, ou seja, que não sabe, que não pode funcionar com Dreamweavers e coisas do género. Então o que é que o indivíduo está a fazer? Está a ouvir as músicas que no fim de semana tirou do EMU. Que na altura, para todos os efeitos, estávamos em 2006, ainda era o melhor compartilhador que havia, pelo menos que eu tivesse conhecimento. E então, ir lá a tirar músicas e tal, tudo quando era discografias, porque tinha gigas e gigas e gigas e gigas de espaço. Então, e depois já, na altura passava tudo para CDs também. Então, a tirar e tal, a passar, a copiar, e a ouvir. E aliás, muitos dos artistas que eu hoje conheço, e conheço muitas músicas deles, conheço mesmo por isso. Há outros que eu hoje já não conheço tanto, porque já não tenho a mesma disponibilidade, mas antes tinha. Porque ficavam, mesmo muito tempo sem fazer nada, não podia fazer nada, não me adiantava ouvir as explicações práticas do pessoal, porque não percebi nada daquilo, não ia lá chegar a lado nenhum, eu não podia exercitar aquilo que eu estava a aprender. Então, pronto. E tinha uma vantagem, que eram os escutadores, mas também é verdade, quando saía das aulas, ou ia sempre tomar uma meia de leitinho. Ah, ou... não é de agora, a meia de leite. Não, é de leite desde essa altura. Cá falamos da Rihanna, aqui a tens. Oh, obrigadinho. Não é com Faithful, mas pronto, era giro se fosse. Mas é dizia... Cheers. Ah. Do ano passado já, vem lá. É verdade. Mas portanto, e sabes que eu saía da sala, não é? Eu saía da sala. E sempre tinha, sei lá, podia ir ao bar, ou uma altura que eu precisava de ajuda, depois já aprendi o caminho, já ia sozinho. Então ia tudo contente e tal. Olha, isso que ela era miúda não tem jeito nenhum, pá. Isso quê? Ó. Oh. Que ela era miúda não tem jeito nenhum. Dizia eu que ia tomar a minha meia de leitezinha. Às vezes, sabes que eu finalmente começo a ver coisas positivas na minha passagem pela faculdade. Aí passado estes anos, sim. Não são muitas. Diz lá. E nada estão relacionadas com as aulas especificamente. Isso não é nada retirado positivo. Tirando o facto de estar com colegas. Sabes que há em parte uma coisa que eu tenho algumas saudades, que é de... Em suma, de ter de sair. Pronto. Embora que eu viva bem com isto. Mas não, já são quase 3 anos, não é? São quase 3 anos em que o mundo olha para mim e pensa: o que é que este tem para mudar? Nada. Dinheiro. Não tem estatuto. Também não vê. Ah! Uma chatice. Pronto. E então. Quer dizer. Não és filho de ministro? Sente-se algumas saudades, nem que seja de colegas que não os ligavam nenhuma. Sim, porque eu, em 90 pessoas que estavam numa aula, que era de uma disciplina chamada. Opá! Para de criar a miúda, pá, fogo! Eu também não digo porque ela seja mal criadora, não é verdade? Mas pronto, mas dizia eu que. Dizia assim: havia uma aula medida, porque havia, era uma aula de ergonomia. Não é? Quantas? Ergonomia. Isso é o quê? Já não me lembro. E então. Está muito atento. Em 90 pessoas. Não, já não me recordo, já foi muito tempo, mas por acaso estava atento, porque era uma aula teórica. Pois. quanto muito havia as teóricas ou práticas, mas essas eu podia fazer. E então, digamos que a minha ergonomia, no fundo, era... Agronomia ou ergonomia? Ergonomia. No fundo, era um consenso. Imagina a ergonomia de sistemas. É uma forma de nós aprendermos a harmonizar os sistemas aos utilizadores. Já sei. Os utilizadores aos sistemas. Já sei, pá! E então, digamos que nessa aula, em que como a aula era muito, pá, era muito puxada, pronto, havia muita gente que repetia, e então havia uma altura em que éramos 90 pessoas dentro da mesma sala. Ou quase. Só 3 ou 4 falavam comigo. Pronto, mas enfim... Vá lá! Quando era 3 ou 4. Mas tenho saudades desse pessoal todo. Pois. Pronto, lembro-me deles todos, mas até daqueles que me desprezavam e faziam questão de me desprezar, que eu soubesse disso, que eu sentisse isso. Lembro-me uma vez concorri... Para mostrarem que são superiores, lembro-me uma vez que concorri para delegado de turma. Para representante de... Diz? Mandaram dar uma volta. Não, mandaram dar uma volta, mas se quiseram mostrar que eu como ceguinho não podia existir um cargo daqueles. Então como é que eu com as fotocópias? E depois não sei o quê. E depois a professora Anália correu de um lado para o outro. Como é que tu sabes? Mas peraí, estás a falar de faculdade? Sim. E havia delegado de turma na faculdade? Havia representante do ano. Apareceu uma e outra entre os 18 e os 27 anos. Ah. Oh, Jaira! Mas já foi mal. É para me chamar a bolsa. Havia representante de quê? Havia representante do ano. Eu não sabia disso. No meu, na minha não havia. E então, uma das pessoas, por acaso, que concorreu e até ganhou, não é? Claro. E então, pronto, ela na altura dizia, na altura tentou-me mostrar, né? Tentou-me mostrar que eu, como uma pessoa que não via, não podia existir um cargo daqueles. E como é que era com as fotocópias? E depois eram muitas fotocópias e que eu não via. Eu disse, olha, muito simples. Então organiza-se em capas, basta eu saber organizar as minhas coisas. Então é simples, está a questão resolvida. Ai, mas... não conheço essa. E depois as pessoas andam lá correndo de um lado para o outro e dizem, olha, mas espera lá, mas estamos a falar de uma universidade ou de uma pista de Fórmula 1? É que parece que estamos a falar de uma faculdade. Ah, mas então, olha, é simples. Quando eu sou da questão professor, passo com toda a gente. Pergunto aos porteiros, pergunto aos vigilantes. Ai, mas depois a gente não sabe onde é que ele está. Olha, isso também acontece contigo. I got a feeling. Mas na altura não tinha a mesma força que tenho agora e... Que isso é tudo gente sem nível. Isso é tu, gente arrogante. Não, mas sabes... Que é tudo... Peraí, vou fazer um ritmo. Ah. Gente que pensa que é importante. Conhecias essa música? Não, obrigado. Toma um duro. É bonito. Pois. Olha a música de fundo do playlist que tu gravaste. Mas não presta. Eu vou falar, não é música. Ah. Pronto, e era assim... E porquê é que esta música faz lembrar? Ah, um pois um mandato também. Faz lembrar, porque era na altura... Assim, essas aulas de laboratório duravam sempre 2 horas. Quando não era mais, mas duravam sempre 2 horas. Havia uma altura que duravam 3. É assim, eu tinha mesmo de fazer alguma coisa. Para além de publicar coisas na minha página pessoal, e para além de mandar e-mails, eu tinha de fazer alguma coisa. Né? Porque em tempo de aulas pouca gente havia... atualizar páginas, a mandar e-mails. E então, por exemplo, porque a maior parte do pessoal que eu conhecia era pessoal da internet e era pessoal tipo que ainda estava no 12º ano. Recordemos, 12º ano ou quase por aí, alguns 10º, 15º. Recordemos que isto ainda era no meu primeiro ano de faculdade, no meu primeiro e segundo ano de faculdade. Depois, pronto, depois já tive o futebol em Portugal. Ainda foi antes da Guerra Colonial, para situar os joguinhos. Pronto, depois já tive o futebol em Portugal, já deu para me distrair. Até já tinha ocupação, mesmo fora das aulas. Pronto, e então? Eu chegava a casa, descarregava músicas, né? CDs, discografias, vinha a descarregar. Encontrei esta Maria del Mar Monet, que eu não sei se ela é, eu creio que ela é catalã. Laurette del Mar. E traz-nos uma música que se chama Soler. Começa com um ritmozinho muito agradável e com uma flauta. Faz lembrar os meus tempos de escola, que quando os miúdos tocavam todos flautas, todos certinhos. Não foi cada lá. Pronto, e não sei, assim. Faz lembrar as noites que eu não sei, sinceramente, como é que eu tive força para aguentar aquelas noites todas. Para o fim já não aguentava. Para o fim já não aguentava, mas ao princípio, durante grande parte do tempo que eu estive lá na faculdade, Agora é assim, é interessante porque apesar de haver essas coisas positivas, sempre fora das aulas, por exemplo, quando eu saía da residência e ia tomar a meia leitezinha, isso acontecia quase todos os dias à tarde, lá ia dar uma voltinha, mas isso não, não, não é assim, era para eu conhecer o caminho e porque eu gostava daquele caminho, não especificamente por ser a faculdade. E como lá, também sabia que ia chegar ao destino e ia ouvir um bom dia, então como é que estás, não sei o quê. Ia chegar a quê? Ia chegar ao destino, ou seja, ao bar do departamento, então como é que estás, não sei. Ou por exemplo, uma coisa muito gira, isto às vezes não ver tem as suas vantagens, eu não era de música, mas como eu não via, podia ir passar aula de piano. Eu sabia tocar, como é lógico. E então, muitas vezes, o piano era um refúgio para mim também. Ou seja... Os outros não podiam. Os outros não. Mas eu podia. Eu podia. Estás a ver? Discriminação. Racistas. É verdade. Naquele caso, discriminaram pela positiva, mas discriminaram. É bem. E eu lá fui. Mas é assim, sabes, eu hoje olho para trás, genericamente, o balanço que eu faço, a passagem de lá, tendo em conta aquilo que eu vi e as marcas que me deixou, é um balanço muito, muito, muito negativo. Mas todavia tem essa coisa positiva. E essas duas pessoas que há pouco disse que me aconteceu muitas vezes isso, de pessoas com quem eu já me dava bem, mas comecei a aproximar. De forma pouco explicável. Pois, exatamente. Exatamente. Porque eu ainda não sei como é que eu não estou lá, como é que eu não fui para lá no ano de 2010, mas pronto, ainda bem. Não é que eu não tentasse. De todas as formas... Se tivesse, não havia rádio. Pois, é verdade. Anda lá, fala lá, que eu tenho que me ausentar durante um pouquinho. Ah, está bem. Ainda vais explicar mais, anda lá. Não, e é isso, ou seja... Não, muito bom. Pronto, ou seja, há esses momentos positivos. E há esses momentos positivos que me interessa ressalvar. As saudades desse pessoal, desse tempo que não volta mais. Mas pronto. Não tempo, não volto mais. Olha, quando tiver a dar música eu não quero ouvir, tu ficas atento ali à avenida a ver se roubou o meu carro, ah? Está bem, está bem. Então vamos lá a música. Mané del Mar Moné com o tema Soler, se não estou em erro, de 1972. Vamos à música, então depois um breve... intervalo. Como é que se diz paragem em inglês? Wait time? Tempo de espera. Boa ideia. É isso. Um breve wait time. Wait time. Que é para dizer intervalo? Intervalo breve... é off time, está bem. Off time? Sim. Off ou off? Alf, H-A-L-F. Ah, então depois um breve half time aqui. Fala que não é half, dem. Aqui na rádio Antena Web. E eu volto e depois presumo que também volto, não é? Não, não me apetece. Faz isso as minhas coisas e do Almarinho e pronto. Para já, Maria del Mar Moné com o tema Soler. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Caros ouvintes, estamos de regresso depois deste off-time, numa altura em que o escolhão esquerdo ainda não sabe qual é que a música que irá escolher. Quem é que te disse o escolhão direito? Digo eu, embora já soubesse que tinhas, porque disseste, vamos lá. Vamos lá, é porque já tenho. Exatamente. Eu não começo uma edição sem saber que a música vou escolher nesta mesma intervenção. Sim, senhora. Olha bem, então vamos falar sobre quadros de música. Quadros de música! Sabes? Não digo assim. Bé. Ontem, há dias mesmo. Há dias de manhã que uma pessoa tarde não devia sair à noite. Acho que sim. Mas ontem não foi um desses dias. Ontem foi um dos dias em que eu devia ter saído de casa outra vez. Ai, é outra coisa. Em que eu devia ter saído de casa com o. Um Lenny Kravitz e uma música com o Mick Jagger. Até. Não sabia. Devia ter saído de casa com o gravador. Que eu às vezes, só aconteceu duas vezes. Não esta semana, meto aquelas conversas de rua. Uhum. Que pessoas não dizem o nome, nem interessa saber. Nem. Mas ouviram as opiniões do povo sobre coisas, não é? Diz que sim, vá. Yeah. E então, ontem era um dia no regresso a casa, devia estar com o gravador. Pensei mesmo nisso. Se tivesse aqui o gravador, já estava a apanhar isto para meter no esta semana do dia 15, que por acaso é amanhã. Podia não ser. Podia não vir a seguir ao dia 14, mas por acaso, bem. O que é que a senhora que estava à minha frente estava a dizer? Para já a falar é toda. Ah, bem então. Ah, sim, só querida. Sara, fugiste? Sara, estou a ouvir agora, estou. Mas além disso, deu um bom. O que é que ela disse? Uma colega, não sei de onde, ou amiga, ou familiar, não percebi, que meteu assim, mandou um mail o assunto. Um dia muito triste. E depois no corpo de texto, onde escreve mesmo o texto, dizia Nikita, que era o nome da cadela. Ou seja, a cadela morreu. Exato. Já tinha 18 anos, acho eu. E com crianças? Morreu a cadela. E ela a contar a tal mal. Pronto, eu lá lhe respondi um mail e tal, não sei, qualquer coisa, precisaste e tal, escrevi tudo e tal. Pronto. Depois ela respondeu, sabes qual foi a resposta dela? Só foi 3 pontinhos, não respondeu mais nada. Mas depois a Estela teve a ver, eu não vi, mas ela foi ao Facebook e ela meteu lá no Facebook a fotografia dela e sabes, aquelas coisas e tal. Então, o que é que isso tem? Tem que... Hoje, para comunicar uma coisa, nem que seja de um animal, que morreu um cão, ou que está triste, ou com apoio, não sei o quê, é um mail a dizer dia muito triste e no corpo Nikita, é uma resposta a dizer, ah, eu estou aqui, e depois é outra resposta com eficiência, e depois é ir para o Facebook, é assim que se comunicam as coisas entre as pessoas. Yeah, meu. Diz nada assim. Vamos ouvir uma música. Ah, por acaso agora tens razão. Devia ter-me preparado devidamente, porque só pensei no nome da música e já não me lembro quem é que os canta. Tu és capaz de saber. Bom, não sei porquê, o meu pai de vez em quando não lembra-se de cantar esta música. E ao vir para cá, hoje mesmo, manhã, na rádio, nos nossos amigos... Nos nossos amigos do Hotel Babilónia, o homem falou nisto, mas um deles, o João Galberto, falou nesta música, mas a falar normalmente, não foi a cantar. Porque ele disse, mas agora tu este ano, a mim não me enganas tu, porque a panela ou o meu arroz está cru. E esta música faz-me reportar aqueles CDs só de música portuguesa, lembras-te? O melhor, pronto, que deram início, que ocuparam... As primeiras da segunda, quarta, foi da quarta à décima edições do Qual desde música. Ia dizer que era da segunda à oitava. Então e a segunda e a terceira? Não te lembro. Nenhum. Então a segunda foi Jesus Christ. A terceira que não sei. Jesus Christ, logo na segunda emissão. Estás tolo. Ou foi a segunda ou foi a terceira? Foi já na Páscoa que eu fiz isso. Ou voltei. Ah, está bem, capaz. Pois, voltaste. Voltei. Foi a segunda edição que até liguei a dizer que estava um espetáculo. Olha a tua irmã! Olha a tua irmã, para o barulho! Minha irmã é essa, a tua irmã. É. Vai cantar agora. Isto não é gaga? Não é o quê? Está a cantar à minha frente, a dizer que não é. É a Lady Gaga. Já não conheço a voz da tua irmã. Isto é com quem? Tony Bennett. Este também é impressionante. Esta mulher é impressionante. Cada vez que vejo esta Stefani, a voz dela, ela dá, estás a ver, não é só pop. Olha ela a cantar esta música dos anos 50. Com uma categoria. Já não conhece a voz da tua irmã? Ah, eu estou habituado a ouvi-la no pop e é assim, pois assim, esta música é feita com arte, ou seja, tem instrumentos, não tem sintetizadores. Uma voz que se nota que é, ou seja, nesta área do jazz, isso se nota que é uma coisa que assim, não é muito frequente. Eu não estava a transportá-la para este mundo, não. Nunca tens ouvido esta música? Não. Que tira. Tony Bennett fez uma coisa do Edson e ela é uma delas. E este senhor só ficou aqui conhecido em Portugal mais com a coisa de, com a participação com a Amy Winehouse. Mas digo-te uma coisa, este homem tem. Eu não sei se vocês sabem, ele já canta desde os anos 50. Acho que é Jennifer, depois eu por si. Ele já canta desde os anos 50 e tem sucessos desde essa altura. O que é que foi? Desde essa altura? Haha, voltaste a dizer altura! Ah, mas queres saber como é que se chama os intérpretes? É Júlio Barroso. Era. Vamos já ver se tu tens razão. Tem. Esta música faz-me reportar aos meus tempos de infância. Mas faz-me reportar... A mim faz. Ah, é? Tu vais já explicar. Faz-me reportar ao início do... Do Caraças, do quadro da música. E no outro dia, quando cheguei à emissão 100, ainda ontem, anteontem, quando montei o programa e fiz a emissão 102, eu vi, foi, já viste, já sei que é uma vez por semana, já mais de 100 emissões daquele programa único na radiofonia às sextas-feiras, às 5 da tarde. Aquela hora é o único programa assim. É verdade. E porquê é que a ti faz coisa? Ah, porque eu não, já não sei porque me diziam. Eu já, quando eu fazia as minhas fitas, não sei o que, o arroz está cru. Não me diziam. E eu ouvia aquela música parecer. Não sei o que eu está cru, deixei o poder. Está cru, deixei o poder. E sabe porque esse coro? O arroz está cru e disse quem? Júlio Barroso. O é engraçado porque esse coro tem mais. Quase que se nota tanto. Júlio Babo. Diz? Júlio Babo. É isso. Foi o que eu disse. É parecido. Sim, continua. Pronto, e é de facto uma música. A mim lembra-me também. Porque já sabe que depois eu ouvia aquelas vozes. E depois estás que. Houve uma altura que eu tinha computador, mas não tinha internet. E tu emprestaste-me estes CDs, eu passei-os e achava, ei, que relíquias. Do Primo dos Óculos. E então, e de facto, e lembro-me de ouvir esta música muitas vezes quando chegava a casa, para vir às músicas, quando eu fazia a minha rádio imaginária, uma das músicas tocava muitas vezes. Muito bem. Tenho que voltar a pôr. É? Também lá. Bom, do CD3, da coletânea O Álbum. Como é que é isto? Do século. O Álbum do. Do quê? Do Célogo. Foi tudo certo, também. Do álbum do século, os grandes êxitos portugueses. Uma coletânea foi feita em 98, se não me engano. Álbum do século, os grandes êxitos portugueses. Passamos para o CD número 13, a faixa número 12. Júlio Babo a cantar O Arroz Está Cru. Uma melodia que vamos voltar aos bons tempos da música em Portugal. Agora também há. E... Acho que para mas músicas simples. O que é? Acho que para um bocadinho esta música. Eu uma altura que estive a gravar uma música que era para agora uma música folclórica portuguesa. E então nós gravamos a parte instrumental, não é? Gravamos, agora até foi lá na coisa. Tu sabes. Tu sabes onde é que foi? Sei, sei. Pronto. Gravamos lá, precisamente. Primeiro gravamos a parte instrumental. Depois que a parte instrumental ficou toda gravada, nós, tanto pusemos o instrumental a tocar, na parte em que as pessoas cantavam, eles baixavam o instrumental e as pessoas cantavam. E depois voltavam a subir o instrumental e assim por assim adiante. Não percebi. E tu achas, repara, que nesta música acontece precisamente o mesmo. E há alturas em que eles baixam muito o instrumental. Pois é, agora estou a pensar nisso. E eu lembro-me perfeitamente porque quando voltei a ouvir esta música, já naquela altura que gostaste dos CDs, eu pensei, engraçado, eu também já fiz isto. É verdade. Pronto, vamos reportar ao histórico, reparem neste trocadilho, ao histórico do Quadras da Música e ao histórico Quadras da Música. Percebeste? É verdade. Ao histórico do, porque a música já passou no seu início, e ao histórico, porque já é um programa que já está desde o início. É verdade. Ouviste? Quais são os outros? Ou então ainda vamos voltar ao histórico do histórico Quadras da Música. Ah! Fantástico, brilhante, nunca me teria recordado da tal. Quais são os outros programas que já estão de início? O Amalusa, que não passou naquele dia, pronto. O Amalusa, o Sonoplastia, o Meio Rotação. Bem, ainda que no formato diferente. Só no plástico, uma rotação. O Antena News não está. Nem que fosse no formato diferente, não está. O Antena News começou em. É o Quarteto de um Luxo, não há mais. Não me lembro. É o Quarteto de um Luxo, um deles. Ah, Nós e o Mundo. Oh, Nós e o Mundo parou muito tempo. Todos esses seguidos. Ah, seguidos. Pois, está bem. Seguidos são esses. São. É o Quarteto de Luxo. Mas ainda assim, disse para muito tempo. Parou 4 meses. Pois, aí agora por 4 meses já não é muito tempo, está bem. Não, comparado com 2 anos não é assim tanto tempo quanto isso. Não, está bem. É já um sexto da coisa, mas está bem. 17% já é alguma coisa. Está bem. Mas... Se o IVA fosse a 17%... Ah, que giro. Tivemos aqui 2 segundos em que nós a falar... Um segundo e meio. Nós a falar só falam do lado esquerdo da coluna. Por isso não comentarem isso do lado direito. Foi esquisito, mas foi. Por isso, se acharem que houve ali um pedaço que não ouviram, metam o som a dar de um lado esquerdo, já ouvem. Entenderam? Vamos embora. recordar os tempos e música portuguesa em condições. Júnior vá algo e. Porra, a rua está cru. Esta noite choveu neve, caiu a folha ao feijão. Hei de lograr os teus olhos, amor do meu coração. A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu. A panela ao lume, o arroz está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Se te quis bem foi um sonho, se te amei foi falsidade. Foi enquanto não achei amor da minha vontade. A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu. A panela ao lume, o arroz está cru. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Tu pediste a minha mão sem saber o voto meu. Minha mãe governa tudo, mas a mim governo eu. A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu. A panela ao lume, o arroz está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu. A panela ao lume, o arroz está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. O arroz está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Estamos de volta. Atenção, vamos ter música no nosso Escolhes Tu, Escolho Eu. Quem é que achas que vai ganhar? Agora falaste em Vuelta, fez-me lembrar a volta à Espanha em bicicleta, fizeste-me lembrar de desporto e fizeste-me lembrar o Open da Astral e está quase a começar. Quem vai ganhar o Open da Astral em ténis? Azarenka. É capaz, e nos homens? Djokovic. Ele também é capaz. Se acertares esses dois, até estão para dentro depois. Sabes que, não sei, temos que ver isso, pá, atualizar-nos. Se esta madrugada os portugueses ganharam, pela primeira vez um grande slam, um dos maiores torneios de ténis, um dos quatro maiores, vai ter cinco portugueses no quadro principal. Ah, é? O Rui Machado e o Frederico Gil já estavam lá. O Sousa, a Maria João Goller e a Michelle Brito estavam a um jogo a conseguir. Faltava só a última ronda de qualificação. Ah. Bem, sabes a música? Sei. Então, estimados ouvintes, um momento musical bonito. Na Antena Web, escolhe sua, escolho eu. Quando é que falas? Ah! Batem leve, levemente. Como quem chama por mim? Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. E a chuva? Não bate assim. Fui ver quem era. Era o cobrador dos impostos. Que história tão bonita. Uou! Ai, não acabou. Caros ouvintes, agora o momento mais sério no nosso Escolhe Tu, Escolho Eu. Foi no ano de 1999 que Luz Casal, famosa intérprete de melodias como Recuerdos, lançou alguns temas consecutivos de sucesso, sobretudo no território do país irmão, ou seja, a Espanha. A música que vamos hoje ouvir chama-se Sin Ti e é a faixa número 9 deste mesmo disco que a intérprete já referida lançou no já referido ano. O último para alguns, o penúltimo para outros, do segundo milénio. A música chama-se Sin Ti, uma melodia bonita em que a cantora expõe aquilo que deixaria de ser ou aquilo que já não é sem aquela pessoa. Para além de nos reportarmos a belíssimas histórias de amor que acabam, pois isso é geral, ou de irmãos ou amigos que são como irmãos e que sem eles não somos o mesmo, também poderei reportar-me ao ano de 1999, que é um canal que já hoje não existe em Portugal, mas que, segundo sei, em Espanha continua bem vivo. O Sol Música. Esta música foi, como disse, lançada em 1999. A cor predominante deste videoclip é azul claro. São os dados visuais que do mesmo consegui recolher. Um videoclip que, aliás, não tem um grande movimento de cores nem de imagens. Reporta-me esta música, então, aos tempos, por um lado, da inocência, ao outro, da descoberta. Mas, mais do que isso, Luz Casal foi a primeira intérprete que eu quis continuar a acompanhar. Foi aquela que me fez sentir que é bom acompanharmos os artistas que gostamos. Que é bom, por exemplo, começar uma história, percorrê-la e acabá-la. Não como, por exemplo, os meios de comunicação fazem, quando dão muitas notícias sobre um artista e depois fazem para que o mesmo caia no esquecimento. Mesmo que vá lançando novos discos ou vá marcando presença em novos atos espetaculares. Foi, portanto, com Luz Casal que aprendi uma das coisas que hoje tenho como fundamental. Seguir os intérpretes. Tal e qual como uma história. Para ouvir, então, de 1999, a música Sin Ti, de Luz Casal. Logo depois, neste momento musical, de Nuno Miguel Amilcar Alhadas. Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti. Aunque a veces tú no creas nada, sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. otras miradas anchas como la mar. Rompes silencios y barricadas, cambia la realidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Enfim, algum momento musical de jeito na antena web. Quer dizer, na antena web. Nos costumes que eu. Quando? Agora. Então toca. Não, tu tocares. Ah, eu? Oh, já tinha tocado várias músicas aqui. O que eu quero te dizer é... Foi... Era que nem me parabenizaste por tão facto que desde o dia desde o dia 19 de dezembro, não, é mentira, mas pronto, nos dias 26 de novembro, 10 de dezembro e 24 de dezembro, ou seja, ao todo, desde o dia 26 de novembro até ao final do ano passado, sempre que eu tive a prioridade nas escolhas, as minhas escolhas foram sempre portuguesas. Sempre! Que isto bom, tudo começou no dia 19 de novembro, quando até a prioridade até foi tua, mas as minhas respostas, até porque as tuas melodias foram todas portuguesas, também foram todas lusas, as minhas músicas. Cantar Alentejano, eu respondi com As Cidades, eu do Rio de Leão. Sempre em Pé, eu respondi com o Gay dos Matequequinhos, da Folha do Açúcar. E ao Manual do Gil, eu respondi com O Ser Jovem Sem Drogas. Seguiu-se o Buraco Sou Sistema aqui para vocês, a Amália Rodrigues, Fado Cada Um, João Pedro Baez, Mentira ao Vivo, Heróis do Mar Saudade, a Caruma, Nossa Senhora do Sismo, Madre Deus, o Pastor, Natal com Mica e a versão portuguesa, Corcunda Notre Dame, Longe do Mundo e Aladim no Mundo Ideal. Na semana passada é que já não, há duas semanas. Não, semana passada sim. A seguir a Sinti, da Luz Casal. Eu conheço este nome porque fez dueto com portugueses. Fez dueto com um artista português. A Luz Casal. Não, só que ela é conhecida pelos recordos. Não, não é disso. Mas não é disso, pá. Estou a dizer que não é disso, não é disso. É Pink, não é? Vamos escutar uma melodia que... Há uma coisa que é incrível nas escolhas todas, como é o incrível! Como é que em... Ai, ainda não sabemos que emissão era hoje. É número 68. Ah, está bem. A emissão em 68 emissões, quer dizer, 67, porque uma delas foi repetida. Repetida? Pronto, vamos tirar a emissão 2. Em 67, 66. Em 66 emissões, nunca se ouviu aqui a cantora que talvez vendeu mais discos durante todo o século XX. Ah, Adele. Não, estou do século XX. Ah, pois, século XX. Sei lá. Quem é que foi? Amália Rodrigues? Não, Jesus. Oh, cantor lá fora. Então quem é? Pensa, não é preciso pensar muito. Quem é cantora? Estou a dizer cantora. Sozinha que andou mais discos durante o século XX. A Madonna? Ah. Nunca ouvimos uma música da Madonna aqui. Como é que é possível? Pronto, calma, não precisa tirar a música lá fora. É, esse é o Zé Plágio. Como é que nunca passou alguém neste programa? É como tu dizes, foi logo uma das primeiras escolhas que eu pus no, na emissão de abertura. Terceira música que passou na antena web foi do Zé Pelágio. Music makes some people. Nós vamos escutar uma música trazida pela nossa Madonna, na chave 1958, se não me engano. Não sei porque, sempre fixei o... Caraças. O ano de nascimento da Madonna. E foi por causa da MTV, ou da VH1, que um dia apareceu lá um concurso qualquer para acertar, era para ganhar alguma coisa em relação à Madonna. E fixei que foi em 1958. De resto, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Vamos escutar. Ah, não. Certo, de resto. Vamos escutar uma música que me reporta a um país de onde eu ouvi uma história muito curiosa. Então, não sei se soubeste, o Hugo Chávez, um líder e ditador... Ditador? Não, enganei-me. O presidente da Venezuela diz que os Estados Unidos andam a meter cancro nos líderes sul-americanos. Foi o Lula, que foi a Dilma, que foi a um próprio, que foi a Kirchner e pronto. Lá os sul-americanos, ainda vai dizer que o culpado do Pinochet morrer foi o Obama. Que os Estados Unidos andam a fazer uma coisa que induz cancro nas populações da América do Sul e que afeta os seus líderes. Ouviste isso? Ouvi. Pronto. Afinal, a Cristina Kirchner, da Argentina, não tem cancro. Tinha, mas já não tem. Nunca teve. Não ouviste essa? Não. Foi essa semana, foi ontem, um dia destes. Não foi ontem, mas pronto. O que me fez também lembrar outra coisa. Sabe que o Eusébio foi outra vez para o hospital, mas foi bem embora. Esta semana. Ah, não sei. Deve ter lá uma segunda vez. E é... Eusébio está muito grave. Eusébio tem estado muito grave. E depois vai saber, foi uma coisa simples, que teve lá poucos dias e veio-se embora. E eu acho, o que eu fico a pensar é... Porquê é que as pessoas inventam? Porque alguém inventa. Não sei quem, mas alguém há de inventar no meio disto tudo. De cancro, que tem não sei o quê. E o outro que está muito mal. E depois afinal não tem nada. Então, ela, a princípio, foi diagnosticada cancro ou não? Foi, ela não tinha cancro. Afinal, não tem. Não foi diagnosticado. O que veio cá para fora é que ela não tinha. Eu não vi os exames, tu viste? Eu não vi. Vai-te embora. Amém. Aí vai fechar a janela. Aí, o carro vai fechar a janela. Momento raro na antena web. Para mostrar a minha casa mesmo. Pronto, esta melodia, mais do que fazer lembrar cancros e deixar de ser cancros, para mim é uma das mais bonitas. Faz lembrar o Chávez. Olá! Olha! Ei! Ei! Obrigado, Azor. O que é que dizes? São bem. Quer queiras, quer não. Esta melodia é aquela que mais nos liga ou nos diz respeito. Cá à gente, a mim e a ti, por causa daquela música que eu fiz baseada em ti, não obrigado. A seguir, eu tenho que dar lá no Morissette, que é o tema que não vamos ouvir a seguir. É esta. Sabias? Eu sei. Por isso, esta música que é que. E além disso, fez parte da primeira emissão do K790. Ah, esta lá nem sei muito a ti. Gosto muito dela. E esse cara Ligure faz uma oração ao rapariga. Rapariga, que deve ter os seus 39. Mas ela agora anda meio desaparecida ou sou eu que não tenho andado a tempo? Ela anda agora não, já há muitos anos. Já. É canadiana, sabias? É do Ontário. É, já esquece. Uma das melodias mais bem conseguidas e também de um filme bem, bem feito. E quando eu era mais novo, acho que meus tempos de infância, porque esta música é de 1932, vocês é que não sabem, fazia-me, dava sempre, era sempre sinónimo de tristeza, de melancolia, não é? Eu já pensava nisto. Mas também faz lembrar outra coisa que eu acho que tu também gostavas, o contra-informação, que eles uma vez pegaram nesta música e deram a volta. Que era a Maria Rueff a fazer da mulher do Jorge Sampaio, a Barroso, não sei se te lembras dela. Ela era, era bem mais alta do que ela, é uma mulher alta. E então ela aparecia lá do alto, a Maria Rueff, e cá embaixo o Jorge Sampaio em miniatura, que era o Miguel Guilherme a fazer, ou era o José Pedro Gomes, não sei. E o tamanho do Jorge Sampaio só ocupava o sapato dela, nem isso. E ela lá de cima, vinha cá embaixo, abaixava-se toda, Não chores por mim, Jorginho. E pegava nele como se fosse uma formiga ali na mão. A verdade é que eu nunca te deixei. E pronto, vamos já, com uma melodia bonita. Hoje já tivemos várias, achei a missão está muito bonita, não está? Vamos fechar com o Don't Cry For Me, Argentina. Ah, pensei que fosse o Mama. Interpretada pela Madonna. Será que passou aqui? Lá do Evita. O filme chamava-se Evita, não era? Acho que era. Evita. Olha, essa. Agora quem a dizer isso é. Ai, como é que ela se chama? Ah, Sandra Lencastre. Ah, desculpa, a Joana Rita. Estás a estragar a música, pá. A Madonna e o seu Don't Cry For Me, Argentina. Tenho quase certeza que o filme é Evita e tenho quase certeza que é 97. Esta música é mesmo dela. Não é 95. Porquê? Não é? Eu acho que esta música é da Ellen Page. Olha cá, a Alanis não se chama Zé Paulo. Não, é da Don't Cry For Me, Argentina. Ah, eu estou a dizer, vamos interpretar para a Madonna, não estou a dizer que a música é dela. Por acaso já não me lembro da cantora ainda original, que devia lembrar, mas não sei. Sabendo ou não sabendo, sei que nesta emissão número 68... Ah, para a semana o quarto não está cá. 68, 14 de janeiro de 2012, escutamos Marianne Faithfull com Come My Way. Depois um grupo coral da Holanda com o nome é muito bonito, mas eu não sei, com In Excelsis Deo. Seguiu-se Maria del Mar Monet com Soler. A seguir foi o quê? Fui eu que escolhi. Ah, A João Levado, O Arroz Está Cru. Sinti, de Luz Casal. E vamos estar com Madonna a interpretar. Olha a Soriana Canadiana. Eles que estão a gostar do Canadá hoje. A seguir vai cantar Céline Dion. Vamos escutar a Madonna interpretar Don't Cry For Me, Argentina. Como é que em 66 emissões nunca tivemos aqui a Madonna? Incrível. Se calhar o Michael Jackson também nunca passou aqui. Por acaso não. Já viste que nós não gostámos da realeza? O rei da pop e a rainha da pop nunca tinham passado cá. Porquê? Perguntas-te tu? E a princesa da pop? Já passou a princesa da pop? A princesa já... Já, várias vezes. E quase sempre eu a escolher. É? Então não foi. Até comecei com aquela versão country de I wanna hold you like a dog. Princesa da pop, eu estou a falar da Lady Gaga. E quem? E há outra princesa da pop? Ah. Quem? Sabes que é Britney Spears. Ah, só sou na tua cabeça. Para mim é mal Lady Gaga. Reconhecidamente. E daqui a 50 anos ela é que vai ser considerada a rainha da pop. Se continuar assim, não é Madonna. Reconhecidamente. Pois daqui a 50 anos não é Madonna, de certeza. Mas... Não, na história. Reconhecidamente. Não, porque a pop não é tão... Ela não faz a pop pura. Ela tem uma pop mais... Ela já tem uma... não é uma cantora pop, a Lady Gaga. Ah, não? Então, okay. A Lady Gaga é uma cantora multifacetada, não é? Mas não é a mesma coisa que pop. Ah, bem. Ah, é a rainha na mente. Lá está, ainda mais rainha vai ser, porque a rainha de tudo. É a rainha das multifunções. Pode ser a rainha da música, mas não é especificamente a rainha da pop, especificamente. É, e a Britney Spears é a princesa da pop. Está bem, está. Claro. Bem, claro, pois claro, pois é. Bom, para a semana faço a emissão sozinho, porque no dia em que eu disse que... Na Rádio Antena Web, graças a este programa, temos dois colhões a primeira. O Carlos, depois de muito sorrir, disse que eu nem quero estar aqui na emissão 69, por isso não quero, não vai estar. Para a semana vou estar eu sozinho, apresento as três músicas, o programa será substancialmente mais curto. Despeita aí da gente, diz até daqui a duas semanas. Para tudo, põe mais alto, mais alto. É Nelly Furtado. Tá bom. Mas já assim, já fiz a música, tá bem? Já, meu, eu sou o Badafri, que eu estou aqui, libertar. Estou aqui, lutando, porque eu não te falo, vai. Não, estou na web, falo muito, falo um pouco. Vocês dizem, ah, escolhem, vai até ao muco. Vai até ao muco. Neste dia que está assim chuva, eu não gosto de chover. Mas às vezes mandam-me também para aquele sítio. Mas eu agora me apetece, porque está sol. E não posso jogar futebol. Futebol à chuva é uma coisa miúda. Futebol à chuva é uma coisa miúda. Eu não gosto de jogar futebol quando está assim a chover, porque quando está sol dá mais prazer. E não dá mais prazer jogar futebol ao sol na chuva, quando o carro estava liso e um marco muito bom. Quando ando BMW ou até de Mercedes, vejo o carro sempre a guarda-redes. Será que se me disseres BMW? Não sei. Vai acabar o Manita, por isso espeta aí. Diz, até daqui a 2 semanas. Até daqui a coisa. É uma semana. Eu bem quero uma semana. Vamos fazer uma semana. Ah, não. Tu disseste nem queres estar na emissão 69, por isso não vai estar. Acabou. Acabou a história. Não. O que está dito, está dito. Não, vou fazer uma escandaleira. Uma semana vai ser uma pouca vergonha. Está bem. Isto vai ser... Ainda vai ser pior que o Aliela de ontem. Está bem. Então até amanhã. Até amanhã. Have I said too much?